Alfa 0 no chão, passo para o táxi, chama 6327. Obrigado, chama o táxi, na 227. Salvador, Xenia 3, Zona 4, no RNAV 00. Gente, Xenia 3, Zona 4, passa agora 372, chefe trem. Baixar travado. Gente, 1002 no ajuste, 150 com 10, agora 00 livre, cabeceira de locada, 63, Zona 4. E aguardando autorização de ponto, 63, Zona 4. Cabeceira 1-0 deslocado, vento 1-4-0 graus, 2-9-5-3-1-4. Autorizado 1-0-0, CNM 3-1-4. 6-3-2-1-2-8-19-8, boa. 19-8-6-3-2-1, uma boa. Corrigi, 19-3-5. 19-3-5-6-3-2-1, boa. Sebastião, M3, estou no código cruzado, tá? Se Alfa, Juliette, ingresso Fatihon, na posição 08. Alfa, Juliette, ingresso Fatihon, 48, M3, tá? Meia 327, alinhar e manter. Capiteiro 10 deslocado, reporta quando lá deslocado. Ali manter, 10, capiteiro deslocado, reporta alinhado, 10. Final 3 miles, runway 17, Indian 11 Alpha. Roger, Angel River Alpha clear to land on my 17, wind 1, 20 degrees and 0 knots. Good to land on my 17, Indian 11 Alpha. Is this a clear? Yes, it is. Informo que após a decolagem sobe restrito a nível 080 até 30 milhas de Salvador. Restrito ao 080, 30 milhas de Salvador, né? 327. Decolagem autorizada, pistão 10, vento 120 graus, 08 nós. Pousar, decolagem 10, minha cruza. Tower, Índia Nova Drapa. Índia Nova Drapa, correto. Bird Rover, 3.5 miles, final way, runway 17. QCS, runway 17, wind 1, 20 degrees, 08 nós, Índia Nova Drapa. Get your end, runway 17. Sete do quadro 33, 198, corrijo, 1935. 1935. On the ground at 3-4, leave my Oscar report to Roma US 7, vacated. Salvador, boa tarde, 831-72, passou Simbra, mais para baixo. 731, 172, ajuste 1012, pouso autorizado, cabeceiro na zero deslocado, vento somo 20 graus, 10, 9, 3, 1, 7, 2. Cabeceiro deslocado, frente da 3, 1, 7, 2, livre pouso, tá bem demarcada, né? Não teve nenhum reporte contra isso não, 3, 1, 7, 2. Tá, obrigado. Deslocada, pista na zero livre, pouso cruzado, 120 graus, 10 nós, com o nome do zero. Ele pouso na zero, com o nome do zero. Torre Salvador, boa tarde, está 3217, final da 10, está com campo à vista. Thank you. 40, conforme rota plano de voo, decola a partir da pista 1-0, primeira curva da direita, deixando sair da borra, após a dessa, transponda 5046, controle 119 decimal 8. Chame o solo e o uno para a cópia da autorização. Shelton, Quebec, excelente informação na curva Quebec. Confirma somente o nível solicitado, 045. Delta, Quebec, XOI, Léo, se liga 045, inicialmente restrito 1 no meu pés, em coordenação e controle para ascensão. 17, primeira curva à direita, ingressa com o Rajorachel, transponder, aciona 0260 e o controle em 119.35. Papapá, Delta, Quebec, XOI. Delta Quebec, X-Way, mantém a posição e chamadura para decolagem 1-1-1-1-1-1-5. Papapá, Delta Quebec, X-Way. Vento no 20 graus, 08 graus, Delta, Quebec, XOI. 1-1-8, decimal 9-5. Em legal, 0 no 2. O 1-9-6-6, confirma somente o PV e a autonomia. 8-0, autonomia, 4 horas, Oeste, descer uma 95 Golo, 966. Delta 97, 120 com 10, Delta também tem que ser. Restrito a 1.000, controle em 0935, boa viagem. Graças, controle 0935, graças a nós. Boa tarde. Pushback no 05. Faz aeronave da Gol, Boeing 737, passar a cauda, coordena com a equipe de solo e inicia no 05. Aguarda após o Gol, na 31. Meu hotel Juliette 7, vamos lá em curso a Quebec, confirma Manati, 1.002. Manati, 1.003 autorizado. Decola a partir da pista 17, primeiro curva direita, corredora cheque. Transponder 0132, aciona, controle 119, decimal 35. Papa Romeu, hotel Juliette 7. Então, Juliette, a conta já vai estar correta no Pátio 4, confiantemente o BLB. Gente, para o estacionamento, essa chama a torre em 1.1.95. Correção. 1.1.95, afirmo, o torre. A parte de deslocada 0, já está na 2.0 graus, 2.9. Alfa Romeo, chama a torre? Tente, o TGDF é autorizado, chama a táxi. Lima, Alfa Romeo, final longo, zona 7, reporta na curta através da, do HDRMA, ajuste 1012. Reporta lá na curta, final da 1.7, ajustado 1.12, Lima, Alfa Romeo. 966, decola 5395. Alfa Romeo, final de 3 meses, confirme qual parte? Andar da marca. Alfa Romeo, foi utilizado na 17, vento 130 graus, 10 nós, Lima Alfa Romeo. Vive pouso na 17, Romeo. Confirme parte. Andar da marca. Lima Alfa Romeo. Sérgio Leite, será autorizado, toque central, ponto de espera da Oscar, reporta pronto. Libera a esquerda na Quebec aguardando. Só Juliette, tirar a linha e mantém na 17. Até o Juliette Serra, autorizado com a gente da 17, vento 0 graus, 8 nós, até o Juliette Serra. Porto Salvador, boa tarde, dá 3-1, ponto espera pronto. 3-1-5-5, alinhar e decolar da capoeira no zero deslocada, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Aqui é bola, capoeira deslocada, tá 3-1. Central 1, o parque autorizado até a data, reporta 17 livre. 5L04-19351. 1935, azul 418, boa tarde. Salvador, boa tarde, o Xané 6355, informação Quebec, pronto para cópia, Guarulhos. O Xané 6355 para Guarulhos, autorizado, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da EL, após voo a Libra, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. Transpondo 5055, aciona o controle 119.35, Xané 6355. Autorizado 360, Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0, com curva direita, Nandael, Leda, posição Motiva. Telefone 5055, controle 11935, Oxalé 355. Oxalé 355, contagiamento correto, confirma a posição no pátio. É o 06, meia dúzia. Meia dúzia no pátio, chama a posição, Oxalé 355. Chama lá, 635. Torre Salvador, boa tarde. Passaria do 2231 na aproximação final da 10 baixar travado. Frente do 231, ajustado, 1012. Cabeceira 10 deslocada, pouso autorizado, 140 com 10 nós. Cabeceira deslocada, pouso autorizado, 2231, gato. Direita na Eco, solo 211, boa tarde. Foi solo 1, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, cedendo 2231, Alivar. Salvador, boa tarde, cedendo 2231. Fazer 2231, boa tarde, apresentado. Alfa. E Juliette, em graça ao Paixão 1, na posição 1-3, remota. E Alfa Juliette lá, Paixão 1 para 1-3, ligado. Alfa no 2231, tem alguma dúvida aqui na torre? Qual é o peso e a categoria da aeronave? Poderia nos informar? O máximo de decolagem aí é 22.500, o máximo de pouso é 22.300. Categoria brava aí. Gente, muito obrigado por informar. Categoria 2231. Cara. Esse é o 500, não é o 72.500. O 600 é o máximo de decolagem 23.000. Muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918, passando Simbra, baixada travada, avistando. 6918, boa tarde, ajuste 1012, cabeceira 90 deslocada, vento 1, 40 graus, 10 nós temos aqui no vento. E pouso, pista 10, cabeceira deslocada, azul 6918. Da curva esquerda no perfil saída Momo Matap. transponder 5076 e o controle em 119.35, passando 2231. O controle 1935, o código foi 5076. Segmento correto, reporta a posição na posição 13, remoto do Pationa. Vou dar um copo, boa tarde, o Xanel 6314, estando 08, pushback acionado. 6314, Xanel. Após o Embraer 90 ingressar na posição 09, está autorizado. Reporta pronto para o site, se coordena com a equipe de salva, Xanel 6314. Ciente, coordenação, pode passar a Embraer que vai para a posição 09, autorizado, puxa acionado.